te chamou pra ser conquistador e todas as coisas você é vencedor. Não deixe o inimigo vir te barulhar. Ele é mentiroso e só vem pra destruir, roubar e matar. Deus te deu autoridade para nele pisar. Se revista da armadura, no nome de Jesus a vitória já é sua. Eu entro em ação com sapato, cinturão, coração, capacete da salvação, espada, escudo na perna, autoridade, Jesus Cristo de Nazaré. O inimigo está debaixo dos nossos pés, ele está amarrado, ele não tem poder. É no nome de Jesus que iremos vencer. Qualquer batalha, o nosso Deus não falha. Ele é o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso que não falha. Jamais Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Por isso iremos vencer, de qualquer maneira. A gente vai pra louvar ao Pai. Este é o momento, é tempo de vencer. É tempo de metanoia, é tempo de se arrepender. Deus tem vitória, mano. Deus tem vitória pra você. Deus tem vitória, mina. Deus tem vitória pra você. Este é o momento, é tempo de vencer. É tempo de metanoia, é tempo de se arrepender. Deus tem vitória, mano. Deus tem vitória pra você. Deus tem vitória, mina. Deus tem vitória pra você. Deus tem vitória, pode crer. Por isso, não fique oprimido. No canto, se preocupe, a capacitação vem do Espírito Santo. Enxugue seus pratos, se levante do banco. É hora de agir. Este é o momento de pão pra conferir. Deus tem chamado guerreiros e adoradores como Davi, Caleb e Josué, que venceram os gigantes só pela fé. A sua fé é que determina o que irá acontecer, pois até o firme fundamento das coisas que não se pode ver. Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, nosso protetor e salvador. Demorou, ha, demorou. Aqui não tem pra Satanás. Se ele se levanta, ele já cai pra trás. Deus é mais e jamais nos deixa na mão. Ele nos ajuda em toda situação. Adonai, Elohim, a sua promessa não tem fim. Entre nesta guerra, com Cristo vença nesta terra e conquiste a vida eterna. Essa é a hora da transformação, mudança de mente, alma e coração pra vencer toda a tribulação, toda a tribulação. Este é o momento, é tempo de vencer. É tempo de metanoia, é tempo de se arrepender. Deus tem vitória, mano. Deus tem vitória pra você. Deus tem vitória, mina. Deus tem vitória pra você. Este é o momento, é tempo de vencer. É tempo de metanoia, é tempo de se arrepender. Deus tem vitória, mano. Deus tem vitória pra você. Deus tem vitória, mina. Deus tem vitória pra você. Deus tem vitória, pode crer. Jesus prometeu que um dia iria voltar pra buscar os que são seus. Bem-aventurada é a nação cujo Senhor é Deus, Jeová Samá. O Senhor está aqui, ele está ali pra te ajudar. A volta de Jesus é certa, é melhor vigiar. Em jejum e oração ele virá, sem ninguém saber. Será como ladrão, o Senhor sabe de tudo e pra ele nada está oculto. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Por isso não se contente com esse mundo, respire fundo. Não tem mais chegar junto, aqui teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Pode acreditar, o Senhor não dá provações que não podemos suportar. O choro pode uma noite durar, mas a alegria virá pela manhã. Eolã, o Deus eterno que desfaz com toda a obra do inferno. Não tem pra principal nem potestade. Só o Senhor Jesus é autoridade. Ele tem a chave do abismo e do céu. Kadosh Israel, o Senhor é bom. Jeová Shalom, ele é a paz. Ele desfaz com toda a obra de Satanás. Portanto, segura na mão de Deus e vai. Confia no Pai que você não cai. Aê, você não cai. Deus é amor, está sempre pronto para ouvir o seu clamor. Clame, chame pelo nome do Senhor, ele te perdoa e te transforma. Faz de você mais que vencedor, não deixe pra amanhã. A hora é agora, mudança de vida, metanoia é o que rola. Este é o momento, é tempo de vencer. É tempo de metanoia, é tempo de se arrepender. Deus tem vitória, mano. Deus tem vitória pra você. Deus tem vitória, mina. Deus tem vitória pra você. Este é o momento, é tempo de vencer. É tempo de metanoia, é tempo de se arrepender. Deus tem vitória, mano. Deus tem vitória pra você. Deus tem vitória, mina. Deus tem vitória pra você. Deus tem vitória, pode crer. Pode crer.